Em aparelhos, o Asa Noturna possui, vindo do Batman, a Batgarra, a carga elétrica remota e o sintetizador de voz. Em aparelhos únicos, retornam de Arkham City apenas o bastão de esgrima e a explosão elétrica. Em combate, também retornam as habilidades de Arkham City, o multiacerto de bastão e a onda elétrica. De três alternativos, ele possui a versão deles, o 952, que é uma roupa interessante por trazer o símbolo vermelho ao invés do tradicional azul. Mas de destaque traz o traje original de Arkham City, que é um excelente retorno. No episódio de Arkham dele, a história se passa depois da campanha principal, onde um grupo de capangas do Pinguim decidiu invadir a delegacia para resgatá-lo, o que o traje volta a Gotham para impedir essa investida. É um episódio com uma história e uma narrativa bem simples, sendo alguns confrontos em combate e um em predador, mas o que torna ela divertida são as interações entre o Asa Noturna e o Pinguim.